Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? É um pouco difícil, porque eu tive momentos muitíssimo bons, e tive muitíssimo, e outros momentos muito maus mesmo na vida. Eu posso até dizer o seguinte, o momento mais, eu não, nem sei como é que lhe chamar, foi quando, numa hora em Fátima, tinha ao meu lado a minha companheira de hoje, de há 54 anos. Fonseca Tavares, 77 anos, médico veterinário aposentado, fundador da Rádio Boa Nova. Bem-vindo, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos sempre aqui, é o sábado, depois das 12, repetimos à segunda-feira, depois das 19. Estamos a fazer a contagem para dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. A contagem termina lá para o final do ano e neste ano 2011, esta iniciativa, com a assinatura da direção da Rádio Boa Nova, associa-se ao aniversário desta estação emissora, que, precisamente, este ano 2011 assinala 25 anos. Estamos aqui com o apoio do Crédito Agrícola. Temos hoje uma conversa com um homem que dispensa apresentações, que tantas vezes ouvimos na rádio, Fonseca Tavares. É um homem de 77 anos, também conhecido em todo o concelho, e não só como médico veterinário, mas um dia foi ele que, com o bichinho da rádio já instalado, deixou que a rádio também mordesse outros apaixonados. Vamos para esta conversa, convidámo-lo a vir daí connosco. Perguntava-lhe assim de uma forma muito simples, se tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu? Onde eu nasci? Não. Claro, nasci em Lagares da Beira. Sabe que nasceu em Lagares da Beira? Sei, exatamente, numa casa que era maravilhosa, e foi maravilhosa em todos os sentidos. E recordo desse tempo, enfim, o seguinte, a idade eu não sei bem qual era a minha idade, se 2, 3 anos, mas sei que houve ali na altura, e recordo muito bem que houve nessa altura em casa uma preocupação com um irmão mais novo. Estava, enfim, com uma determinada doença, havia ali muita preocupação. Eu ainda, e essa é a história, eu não tinha sido ainda batizado, fui pelo meu pé. Conforme estava, agarraram a minha tia, agarrou em mim e disse, também tens que ir, porque o meu irmão mais novo teve que ser batizado na altura, porque corria o perigo de vida. E assim fui. E também foi batizado. E fui batizado nessa altura, conforme estava. E com essa história tão bonita, nem dissemos qual foi o dia em que nasceu. Ah, em 17... Dizem em minha casa, diziam os meus pais, em 17 de dezembro de 1933. E contaram-lhe que... Não, entretanto, no registro, eu nasci em 18 de dezembro de 1933. Ah, sim, tem uma diferença. Tem uma diferença entre a história que lhe contam, sim, e o registro. Sim, não, mas era... Esqueceram-se, vá. Esqueceram-se de fazer o registro no dia certo. Exato. E contaram-lhe que horas é que nasceu? Não. Nunca soube, nem nunca me preocupei com isso. E em Lagares da Beira fez os primeiros anos da sua vida e já está a contar que foi batizado um pouco num regime de acumulado, não é? Sim, sim. Já estava lá um, também se faz o segundo. O segundo, é verdade. Foi mais barato. Foi muito mais barato. Olha, diga-me uma coisa, em Lagares da Beira fez toda a sua infância? Sim, sim, sim, sim, sim. Incluindo a escola primária? A escola primária e durante o tempo do liceu ou do colégio aqui de Oliveira do Hospital... portanto, estive sempre em Lagares da Beira, fiz no Colégio de Oliveira Hospital o quinto ano do liceu. Como é que, depois passei... como é que os seus familiares o tratavam em pequenino? Chamavam o António, o Tó? Toninho. Toninho. Era o Toninho. Então, e o Toninho era bem comportado? E outras vezes era Tó. Era, mais ou menos. E era bom aluno? Talvez mediano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que era um aluno entre o 11, 12, 13, por aí fora, umas vezes interessado em certas matérias, consoante os professores, que eu recordo muito bem. E assim até surgiu a minha carreira profissional, porque fui muito influenciado pelos professores do liceu, do colégio, aliás, de Brás Garcia Mascarenhas. Neste caso, eu até posso falar no Dr. João Almeida Santos, que era meu colega. Pronto, eu fui colega depois dele, né? Desse era o Dr. Carlos Campos. Homens ilustres do nosso concelho. Do nosso concelho, e que influenciaram muito a minha carreira. A escola primária feita em Lagares da Beira. Lagares da Beira. Nino, o Toninho era bem comportado. Mais ou menos. Mais ou menos. Alguma vez os seus familiares foram chamados à escola porque eventualmente pisou o risco? Não, que eu me recordo não, mas que levei assim marreguadas e com aquela menina de cinco olhos levei. Isso naquela altura não era um crime, hoje é quase não, criminoso. Hoje, exatamente. E depois veio para o Oliveira do Hospital. Vim para o Oliveira do Hospital. E para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Garcia Mascarenhas com 9 anos ainda. Muito bem. E estranhou a mudança? Sim, sim, sim. Estranhei bastante. Porque era quase para... Era diferente. Para a metrópole, não é? Era diferente. Porque antigamente, diferente. Vir de Lagares ao Oliveira do Hospital era alguma coisa. Sim, não? Embora eu em Oliveira, quer dizer, se tivesse uns conhecimentos, na medida em que havia famílias de Oliveira que, enfim, compartilhavam amizade com a minha, e, portanto, eu também com o meu pai e a minha mãe, portanto, tinha certas relações com pessoas de Oliveira do Hospital, já nessa altura. Portanto, aí tornou-se um bocadinho fácil, não é? Recorda-me, por favor, quantos irmãos é que eram lá em casa? Três irmãos. E o Fonseca Tavares era o do meio, o da ponta? Era do meio. Era o do meio. Foi sempre o do meio. Isso foi uma vantagem ou uma desvantagem? Talvez desvantagem. Porquê é que diz isso? Claro, eu não... digo isso por o seguinte, porque o mais velho, o meu irmão mais velho, o Antenor, engenheiro técnico agrário, portanto, teve todos os cuidados. Era o mais velho e teve sempre. Depois teve... Era um pouco histórico isso. Sim, o filho que ia à frente. Pois, era o sucessor. Portanto, fiquei ali no meio. Entretanto, apareceu outro, porque nós fazemos a diferença de idade muito reduzida, não é? É quase o mínimo, não é? Que se pode era quase ter, o mínimo obrigatório. É o mínimo, exatamente. De maneira que o mais novo apareceu, o Mário. O Mário apareceu depois e, portanto, era um menino, como nós dizíamos na altura, um menino lúzio. Era um menino com todas as Era aquele as que atenções. Tinha que ser o mais centro das atenções. O mais velho, então, como se tinha sido o primeiro... Aí assim, e quando veio estudar para Oliveira do Hospital, voltava a Lagares da Beira todos os dias? Todos os dias. E como é que era o transporte? Umas vezes vinham-os na caminhonete, na carreira do Camilo, dos Camilos, vinha na altura, outras vezes vínhamos a pé. A pé. De Lagares da Beira ao Oliveira do Hospital. E regressava-se no mesmo dia. Exatamente. A que horas é que entrava aqui no Colégio Brás Garcia de Mascarenhas? Às 9 horas. E saía a que horas? Era conforme o horário que se... E conforme o ano, não é? Porque depois no quinto ano, eu recordo-me que no quinto ano, no terceiro período, nós ficámos... E os colegas que também que eram de Travancinha, de Midões e desta terra ou daquela também que ficavam como internos, porque era o quinto ano, era o ano do exame e tinha que ser tudo bem apertado e o Dr. Carlos Campos... Era não, terrível, não, muito exigente. Não brincava, não é? E o Toninho, que entretanto foi crescendo, na adolescência, manteve o padrão comportamental, isto é, nem era mal nem bem comportado, como há pouco nos contava na escola primária... Ou ficou um bocadinho mais rebelde? Não. Não, fiquei... Talvez tenha acontecido isso. Não consigo a recordar esse tempo. Sim, talvez tenha sido isso. Eu até foco esse problema que às vezes é até muito falado entre companheiros e até entre família. Eu quando fiz o quinto ano e depois fiz a aptidão... Não, fui para o... tive que ir para Coimbra para fazer o 6 e o 7. Já lá iremos, já lá iremos. Não é? Isso aí é que eu fui esse. Depois desse 6º e 7º ano do Liceu Dom João de Castro, na altura, não é? É que eu fui assim um bocadinho rebelde para com os meus pais. Sim. Isso aí. Era a força da juventude. Era. Vamos então falar desse momento. O momento em que tem que pegar na mala e rumar aqui da Beira Alta para a cidade dos estudantes. Como é que foi? Olha, eu confesso, isso está assim muito apagado. Não é uma coisa que o marcasse assim tão profundamente? Não marcou muito. Agora, a estadia em Coimbra, sim, marcou-me muito. Então porque... vamos falar sobre a estadia em Coimbra. Era boémio? Fazia parte das tertúlias de antigo regime? Isso foi em Lisboa. Bom, em Coimbra... Já iremos. Sim, em Coimbra eu estive numa casa excepcional, que era onde estava um irmão, as pessoas que, da casa eram de Sangião, aqui no nosso concelho, era um irmão, agora passou-me o nome, de um poeta muito conhecido de Coimbra, boémio, bem, eu era o irmão, e era natural de Sangião, esse senhor. Bom, mas daqui a pouquinho posso ser que me recorde. Muito bem. E a partir de... houve uma altura que os meus pais, o meu pai principalmente, que tinha os seus negócios aqui no concelho em Lagares da Beira, resolveu, tão bem, porque tinha negócios em Coimbra, resolveram, portanto, ir viver para Coimbra. Isso é um ponto de rebeldia minha, não há dúvida nenhuma. Depois podemos em Coimbra jogar um bocadinho com o que eu passei em Coimbra, ainda sem os meus pais. E, entretanto, eles foram para lá, eu acabei o 7º ano do liceu, tinha que fazer a aptidão, eu tinha uns colegas aqui do Colégio de Coimbra, que eram os três, portanto, assim, mais chegados uns aos outros, o Luís Barbas de Sangião. Havia os Melos, que estavam em Nogueira do Cravo, e era eu, não é? E, entretanto, como os meus pais tinham ido para Coimbra, eu confesso, eu queria-me ver um bocadinho livre desse peso. Queria estar independente. Era. Mas conte-me, por favor, o que é que andou a fazer em Coimbra até os seus pais chegarem, que há bocadinho aflorou, ainda que de passagem? Olha... Quer dizer, conheci muito companheiro do... Fazia amigos com facilidade? Sim, relativamente. E era namoradeiro lá em Coimbra? Só uma. Só uma. Era só homem de uma só mulher, mesmo naquela altura. Aí foi, sim, senhor. Bons companheiros que encontrei, inclusive, portanto, havia os problemas da praxe naquela altura, não é? Havia o bicho, havia o puto. Mas o ir para Coimbra foi um soltar-se? Foi. Até foi mesmo. Foi sair debaixo da asa dos papás. E ir depois para Lisboa muito mais ainda. Já lá iremos. Em Coimbra, os seus pais foram ter consigo? Sim, foram. E isso afetou, de algum modo, a sua vida em Coimbra? Não, uns pais foram para lá porque, embora o meu pai tivesse a relação, portanto, e os seus negócios, os seus afazeres em Lagares, porque eu estava em Coimbra, estava o meu irmão mais velho na escola agrícola, na altura, estava eu no liceu, e estava o meu irmão mais novo, o Mário, também no liceu. Portanto, três irmãos em Coimbra, a estudar, uns aqui, outros além. Quer dizer, o agrupar com a família tinha dois sentidos. Menorizar a despesa, era logo. Que era muito relevante. Era muito naquela altura. Não é? E depois ter uma... E controlar os rapazes. Era o que eu ia fazer, ter um bocadinho a mão em cima do pessoal. E não achou muita graça voltar a ser controlado? Não, confesso que não. Ora bem, em Coimbra fez a aptidão para o ensino superior. Exatamente. E depois como é que foi? Ora bem, eu falava há pouco nesses três companheiros do colégio, não é? Do Colégio Brás Garcia Mascarenhas, e todos tínhamos esta ideia. Temos que sair de Coimbra para nos vermos livres. Era, foi assim. Ora bem, eu tinha os meus pais, eu queria me ver livre O que é curioso, a maior parte dos estudantes ia para Coimbra para estar livre, e os senhores tiveram que fugir de Coimbra para ficarem livres. Exatamente. E então resolvemos... Só haviam destino. Pois, que era Lisboa. Sim, mas com uma certa escolha engraçada. Resolvemos todos fazer a petição à farmácia. Nessa altura a farmácia necessitava de alunos, hoje não é assim, não é? E seria uma petição mais fácil. Claro, e era garantido, não é? Sim, e foi. Entrámos todos em farmácia. Por acaso até se pode dizer com boas notas todos. E então, era tal o apetite? Sim, e depois, a partir daquela altura, então resolvemos o seguinte, temos que sair de Coimbra, mas para onde é que a gente vai? Porque nós tínhamos acesso, a aptidão, a farmácia na altura dava acesso à medicina, às ciências, dava, enfim, vários cursos, biologia, etc. Não é como hoje. Todos esses cursos em Lisboa ou no Porto existem, portanto, como é que eu ia dizer, era assim afrontoso ir, por exemplo, para a medicina, para Lisboa, quando tínhamos medicina em Coimbra. Isso, era um bocado furar o status quo. Sim, tinha que ser uma coisa que não existisse em Coimbra. E aí o Luís Barbas disse, veterinária. Oh, encantados da vida. E assim, não há mais lado. E assim nasceu assim o médico nasceu. Veterinário Fonseca Tavares. Exatamente. Em Lisboa, foi aquilo que normalmente o povo, creio que dizia desta forma, em Lisboa que a vida vai boa, foi mesmo assim? Foi vida boa em Lisboa? Não, foi. Até não foi má. Digamos assim, eu confesso, não foi muito má. Quer dizer, eu aprendi muita coisa em Lisboa. Chegou a Lisboa com que idade? Agora não me recordo. Eu confesso, não me recordo porque eu depois estive em Coimbra ao meu sétimo ano, duas vezes que eu tive a fazer o sétimo ano, e estive a trabalhar. Vamos ultrapassar essa idade, mas a verdade é que estava na força da vida. Sim, sabe. Cheio de energia, com homens já com alguma independência, porque já tinha feito um teste em Coimbra, este era o segundo teste de independência. Portanto, aproveitou Lisboa até à última casa, se me permite a expressão. Sim, aproveitei, enquanto estive solteiro, aproveitei muito bem. Isso não há dúvida nenhuma. Aproveitei aquilo que... A paixão de Coimbra acompanhou para Lisboa? Acompanhou, até acompanhou. Porque eu em Lisboa tive coisas muito... ensinaram muito, até. Sendo que foi uma escola de vida a vida em Lisboa. Sim, foi. Olha, inclusive na rádio, até. Já lá iremos à rádio. Mas... Deixe-me só provocá-lo com isto. Durante esse tempo todo, com Coimbra, com Lisboa, esqueceu-se aqui da Beira Alta, da Oliveira do Hospital, da Gás da Beira? Não. Ou permanentemente vinha aqui como porto de abrigo? Não, uma coisa engraçada, eu vou contar isso e, enfim, a minha mulher vai me desculpar. Vai, certamente. Com certeza. Eu depois explicar-lhe-ei que foi no contexto da conversa. Não, nós namorávamos já nessa altura, não é? E então tinha um problema, estava em Lisboa. E tinha que, de vez em quando, enfim, a minha mulher nessa altura já era professora primária, tinha saído da escola, nós não começámos um namoro em Coimbra, mas um namoro que vinha da escola de Lagares. Isso aí não havia... Era mesmo assim, não é? Portanto, continuou sempre. E então eu senti, em Lisboa, embora estivesse lá, enfim... toda aquela vida estudantil e os acompanhantes. Naturalmente, os amigos da noite. Exato. Não é bem da noite, mas sim, mais ou menos. Tínhamos um grupo muito jeitoso em Lisboa, aliás. E, portanto, eu de vez em quando, depois, naquela altura nós namorávamos por correio, era a cartinha, a diária, não há dúvida nenhuma. A carta de amor. Era, mas eu tinha que vir até ao Oliveira do Hospital, onde a minha mulher estava a exercer, na altura salvo era em Santa Ovaia e depois São João, e eu metia-me no comboio do correio em Lisboa. Vinha até Oliveirinha, apanhava a caminhonete e vinha para Oliveira. passava por Coimbra, não ia à casa dos meus pais, eles estavam a viver em Coimbra, não sabiam. Eu tinha uma recepção muito extraordinária em Lagares, quando eu lá chegava, que era uma tia minha. Que eu tratava como menino prodígio. Fazia uma recepção excepcional, e eu aqui estava um fim de semana, às vezes prolongava. Então, vinha ver a sua amada, e a sua tia dava-lhe cama e roupa lavada. Exatamente. Que era um homem feliz. Sim, sim, sim. Foram tempos fantásticos. Maravilhosos. Não tenho dúvida nenhuma. O médico veterinário, entretanto, formou-se e começou a trabalhar onde? Em Oliveira do Hospital. Portanto, saiu de Lisboa e veio para Oliveira do Hospital. Foi assim? Sim, sim. Mas, claro, mas o meu percurso na Escola de Medicina Veterinária não foi linear. Não é? Eu, entretanto, tive que fazer a minha tropa normal. E onde é que fez a tropa? Fiz em Viseu. Em Viseu. Em Viseu. Curiosamente, também não ficou longe. Pois. E depois de Viseu, eu fui mandado para Lagos, para o Algarve. Aí sim. Na altura era o Algarve. Era mesmo Algarve. E aí já era longe. Sim. Estive, na altura, bastante longe. Sim. Estive aí. E foi. Uma noite inteira de comboio até Lagos. Lagos do Algarve, portanto. E aí fiz uma recruta, tirei a recruta e depois regressei outra vez a Viseu, onde acabei esse tempo de tropa. Claro que já estava na faculdade, ou na escola, não era faculdade, era na Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa, mas como eu tinha chumbado, eles chamaram-me logo para ali, cadete e tal, e agora aspirante, e agora, pum, e pronto, e assim foi. E quando chumbou, custou-lhe caro no clã familiar? Não. Não? Não, não. Até aceitaram muito bem. Aceitaram. Tinha bom poder de oratória para se saber justificar? Aceitaram muito bem. Eu recordo, aceitaram muito bem. Eles sabiam. Já conferimos o seu serviço militar, já conferimos a sua vida por Coimbra e por Lisboa. Estávamos na altura a regressar ao Oliveira do Hospital. Era então o médico veterinário a dar os primeiros passos. Sim, sim, sim. Mas eu antes eu também queria recordar isto. Então recordo. É que eu depois saí da tropa e casei-me. Portanto, eu não tinha o curso, eu ainda andava a estudar. Ainda não tinha acabado o curso? Não tinha acabado o curso. E casou-se? Casei, resolvi, com a anuência dos meus pais e dos futuros meus sogros. Casou-se porque a sua esposa lhe exigiu que casasse ou porque ambos queriam mesmo casar-se? Não, não, foi decidido entre os dois. Sim. Porque nós namorávamos há tantos anos, tínhamos que encontrar uma solução. E a solução era essa. Mesmo que o curso ainda não estivesse acabado? Não estava. E mesmo que a sua esposa já estivesse a trabalhar? Estava a trabalhar. Mesmo assim deram o passo? Demos o passo, casámos, em boa hora. E foi de tal maneira que ainda durou hoje, não é? Sim, em boa hora. E eu continuei a estudar, a minha mulher, tanto começou a exercer escola, eu nessa altura começámos a viver em Benfica. A minha mulher, portanto, agarrou uma escola em Benfica mesmo, lá em cima no magistério, na escola do magistério, portanto, eu continuei a estudar, e recordo-me que tivemos um percalço muito grande durante esses anos, e um percalço foi um erro meu muito grande na escola de veterinária, muito grande. Eu estava a fazer um exame, e aliás, o presidente do júri era uma pessoa com quem eu me dava, porque era um companheiro meu no Café Paládio, numa reunião já à tarde com o Dr. Francisco Manso Preto Cruz de Lagares da Beira, monárquico, toda defensor do Paiva Coceiro, que me obrigava a estar no Paládio à tarde, numa reunião dos monárquicos, e até me levou um bocadinho para esse... Para essa tendência. Para essa tendência, é verdade, sim, senhor. E eu estava a fazer um exame e eu pedi para que o meu exame corresse para uma determinada nota que eu, nessa altura, estava a tentar elevar a minha nota de curso. E eu perguntei ao júri qual era a minha nota e o júri disse que o meu exame andava para 13. E eu disse, senhor professor, eu não estou de acordo, queria mais. E ele disse, não, está a correr para 13, o senhor aluno, professor Aluno Fonseca Tavares, era assim que nos tratavam. Seja com calma, não há problema nenhum. E o professor disse assim, eu então, desisto. E foi um dos alunos que naquela altura desistiu. Que não havia lá alguém que tivesse feito isso tão cedo, tão perto. E o professor Jacinto Ferreira, esse senhor, disse-me assim, só Fonseca Tavares, senhor aluno, o senhor vai lá fora, porque nós fazíamos o exame só, não havia colegas a assistir ao exame. Vai lá fora, dá uma volta e tal, e depois regressa aqui. Respira fundo. E foi, a gente continua o exame, porque o senhor não deve estar. Eu disse, pronto, sim, senhor, e vim para fora. Os colegas admiraram-se que eu viesse para fora e disse, eu vou desistir e vou embora. E cheguei a casa e fui para casa. E contou à sua esposa? Já estava casado e cheguei à minha mulher. Olha, desisti do exame. Até mas por isso assim. Diz-me, olha, já viste o que fizeste? Aquilo foi uma coisa... As mulheres são sempre a voz da nossa consciência. É, já viste o que fizeste? Olha, vinha no elétrico e para casa até reparei nisso. Comecei a pensar nesta grande asneira que eu fiz. É que eu deixei duas cadeiras para o outubro. E com esta que desisti, são três, chumbei o ano. Agora veja bem o que isso representou neste casalzinho. Mas era assim um homem impetuoso? Tomava as decisões assim... Às vezes. Sem contar até 10 ou até 100? Neste caso até foi, não é? E depois como é que se safou, passa a expressão, desse percalço? Não, safei muito bem. Continuei o curso. Fiz o ano, fiz o outro, enfim, com a ajuda toda da minha mulher excepcional, não há dúvida nenhuma, e ela compreendeu perfeitamente. A sua mulher foi e é um pilar da sua vida? É, foi, sem dúvida nenhuma. Foi um... Eu nem lhe chamo pilar, aquilo foi... nem sei como classificar. São os homens que melhor definem as mulheres quando dizem coisas como aquela que acabámos de ouvir. Estamos a falar com o Fonseca Tavares, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, o apoio do Crédito Agrícola. Vamos continuar esta conversa entusiasmante e agora sim deveremos chegar ao Oliveira do Hospital com o tal médico veterinário e a começar a trabalhar aqui na então vila de Oliveira do Hospital. Sim, eu cheguei aqui, eu recordo-me dessa altura que o meu colega, Dr. Almeida Santos, estava na reforma. E estava a aguardar que lhe fosse dito, sim senhor, já está reformado e tal. E ele, como era pessoa também amiga e dos meus pais, disse ao meu pai, olha, como é que anda o teu filho lá em Lisboa, já acabou o curso, quando é que ele vai acabar? E o meu pai, então, mas porquê? Pai, eu estou reformado, ele venha para cá, abre concurso, depois venha para cá. Isto contado hoje custa até acreditar, não? Custa. Ora bem, eu nessa altura estava... a trabalhar no Ministério do Exército, onde estive um ano, cerca de um ano. Porquê? Porque a certa altura da minha vida, eu recebi um aviso para me apresentar no Governo Civil de Lisboa, vivia eu nessa altura ainda em Benfica. E eu tive muito medo desse ofício quando cheguei a casa, eu vinha da veterinária, cheguei a casa, minha mulher estava ainda a dar aulas e tinha um vizinho que era professor também do magistério. E ouvi-me entrar, ouvi o barulho para entrar no meu andar, abriu a porta e disse-me, opa, olha, eu tenho aqui um aviso da polícia, estiveram aqui, o senhor não estava cá, deixou-me cá um aviso. Parece se apresentar no Governo Civil. Eu fiquei um bocadinho preocupado. Eu vou ver esse filme, mas será para mim? É, está aqui, olha, está aqui. Eu comecei a ler e ele, de facto, era. Não? Eu fiquei preocupado porque, na altura, havia umas reuniões entre as associações universitárias, que eram as RIAs, e eu tinha participado numa série de reuniões. Estávamos, entretanto, em 60, salvo era em 60. E nessa altura era preciso ter algum cuidado com participar em reuniões. Embora eu até, por acaso, até estivesse um bocadinho metido na Universidade Portuguesa, é um caso engraçado, inclusive até na Rádio Universidade. Quer dizer, só como companheiro de lá estar e de ver e de gostar e essa coisa toda. Aí fiquei assim um bocado preocupado, e quando a minha mulher chegou, eu disse-lhe: olha, está aqui isto assim assim, vamos jantar descansadinhos da vida, após jantar eu vou ter com um colega que era militar e que também estava na veterinária, para saber como é que as coisas se passam, porque se houver algum problema ele fica a saber o que vai acontecer. Entretanto, saímos, jantámos, saímos, andámos de táxi à procura do senhor, não o encontrámos, não estava em casa, etc, etc. E eu lembrei-me desse senhor excepcional, para mim que foi, Dr. Francisco Manso Preto Cruz, filho do primeiro presidente do Conselho de Oliveira do Hospital. É quem nunca foi prestada a grande homenagem. Às vezes acontece. Acontece mesmo. E, que, portanto, era o tal senhor que me levava aos grupos do Paládio, que hoje já não existe, lá para aquelas reuniões monárquicas que lá havia, para ele saber o que é que estava a passar e, se houvesse algum problema, saber onde é que eu estava, não é? Não encontrei, por acaso, foi ali. Pronto, e a certa altura resolvi mesmo ir ao Governo Civil, no táxi com a minha mulher. Se a minha mulher espera aí que eu vou ali. Entrei no Governo Civil e tal, estava lá um guarda e disse: olha, eu queria falar, olha, vá ali à recepção. Cheguei à recepção, lá estava um senhor. Eu digo: olha, tenho aqui um coisa assim, assim. Oh, meu tenente, tem aqui a guia de marcha para ir para Viseu. Para mim foi um alívio. Era diferente. Já, né? Não era nada de grave. Já, no pronto. Mas, ora bem, quer dizer, ia outra vez para a tropa. Casado, a acabar o curso, tropa. Estávamos no problema do ultramar, não é? Claro, as ex-colónias. E assim vim para Viseu. Tirei uma recruta. Fui a Lamego tirar o curso na altura de caçadores especiais, formar a companhia em Chaves, Angola, Cabinda. Quanto tempo esteve em Angola? 2 anos. Recorda com saudade esse tempo? Ah, muito. E fez-me bem. A sua esposa ficou sempre cá? Não. Também foi para lá? Acompanhou-me sempre. Foi logo. Quando eu... Nossa, foi um período muito engraçado. Muito engraçado. E de união mesmo. Viveram Angola juntos? Angola e cá. Claro. Mas porque eu assim que me chamaram para ir para caçadores especiais, eu já sabia que tinha que ir lá para fora. E depois formar a companhia, já tinha... Eu era tenente, nessa altura, velhote na tropa, porque não tinham ninguém de chamar os velhos, vá. Uhum. E voltamos então à história do Almeida Santos? Sim. E então... Ora bem, então... Ocupou o lugar dele? Sim, eu estava no Ministério do Exército, faltavam 2 cadeiras para acabar o curso, porque eu estava a estudar na mesma. Tive essa possibilidade, porque eu disse: não, este pessoal tem que me pagar aquilo que me tirou. Claro. Portanto, eu entrei com um indivíduo excepcional que estava lá, no Terreiro do Paço, o major, foi uma joia que disse: tens aqui um lugar... E assim estive. E, portanto, pôs o problema. Eu, para acabar o curso, faltavam 2 cadeiras, eu tenho que sair de lá. Mas se eu sair de lá, como é que é a minha vida? Minha mulher, professora, lá nos juntámos. Como é a nossa vida? Disse eu à minha mulher. Eu tenho que sair para acabar as 2 cadeiras, no instante, porque Oliveira chama-me. E assim foi. Veio assim acabar foi. As cadeiras? Assim foi. E veio para Oliveira do Hospital? É verdade, assim foi. E... O médico veterinário da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem consciência que o que acontecia nesse tempo e o que se passa hoje não é sequer comparável. Ai, não. Nem é bom falar. Nem é bom falar. Nem é bom falar. E eu até peço-lhe para não falarmos nisso. Então vamos falar de uma coisa que me parece muito relevante, para não dizer que é coisa relevante. Eu digo até com alguma emoção, porque se nós estamos aqui a conversar, eu devo a si, porque foi o homem que liderou a fundação da Rádio Boa Nova, com o Padre Sertório, se a memória não me falha, o Padre Borges e outra gente de bem, e foi graças a quem nós chamávamos carinhosamente como o Dr. Tavares, que eu tive anos felizes da vida a fazer rádio, e ainda hoje estou aqui com este vício de fazer rádio. Como é que a rádio se meteu consigo? Olha, eu posso começar assim. Alguém despertou em mim. Andava no liceu. Problemas da rádio. E eu até devo... É uma coisa engraçada com os colegas que andavam a estudar, portanto, na altura havia férias grandes, eram 3 meses e tal, passávamos em Lagares, não tínhamos mais nada, não havia nada, não é? Passávamos, fazíamos sempre encontros durante o dia, durante a noite, e o Falcão de Brito, que tinha estado em Cascais, ou acho que era em Cascais, a estudar, mas que vinha, portanto, regressava a Lagares, começámos ali a falar em rádio, mas era porque na altura não havia rádios. Não havia, era um rádio amador, não é? Não era aí. Não havia rádios, não havia estes rádiositos, qualquer coisita. É um rádio, a gente ouve e tal. Naquela altura não havia nada disso. Era o problema das galenas. E nós então começámos a conversar em galenas. Portanto, eu não sei se tem conhecimento do que era uma galena. Não tenho eu e certamente não terá grande parte das pessoas que nos ouvem. Convinha explicar isso, ainda que de forma breve, tenho muita coisa ainda para lhe perguntar. Pois, a galena era o seguinte, era um mineral que se utilizava para, com os escutadores, ouvir a rádio local, depois havia ali vários tipos de galenas que se podiam fazer, umas com bobinos, outras até com uma lâmpadazinha que eu ainda lá tenho. Nos dias de hoje isso custa acreditar, mas... com os escutadores magnéticos que ainda funcionam, etc, etc. E, portanto, isso no seu tempo de liceu? Sim. E nós, portanto, foi assim. E foi aí que a rádio mordeu? Sim, exatamente. E nunca mais largou? Não. E depois, nos seus tempos, já de estudante de ensino superior, também andou metido com a rádio e a rádio metido consigo? Exatamente. E o rádio amador também se meteu consigo? Exatamente, também. Portanto, foi sempre assim. E isso, um célebre dia? E um célebre dia... Tem que haver uma rádio no Livre do Hospital. Foi o célebre dia, foi uma célebre noite. Vamos então manter assim. Numa célebre noite, Fonseca Tavares, num encontro com pessoas, toma-se uma decisão... Em minha casa. Toma-se a decisão que vamos fazer uma rádio no Livre do Hospital. Pois, numa reunião de igreja, por acaso, estamos todos ali, e a certa altura batem à minha porta... E eu fui ver quem era, o seu Padre Sertor, que não tinha nada que entrar ali. Ele chegou lá e disse: "Eu, pá, desculpem lá, também não tenho nada que estar nessas reuniões, só quando sou chamado, mas eu queria pôr aqui um problema. Eu acabo de chegar a Tomar, há lá um grupo de jovens ligados à igreja, etc, etc, que estão com uma rádio pirata. E eles até construíram um pequenino emissor e mais não sei o que e tal, e eu já disse, mas quero um, tal, e agora vem aqui pôr o problema. Para o Oliveira do Hospital. Fazer uma rádio pirata. Isso foi como chegar gasolina a um barril de pólvora. Sim. Eu disse, seu pastoratório, sim senhor, é encantado da vida, conte comigo a partir deste momento. E é para já. E foi. E digo, eu vou batizar a rádio. Eu tinha em cima da mesa a revista Boa Nova, dos missionários, que recebia, e disse, olhe, se todos estiverem de acordo, ela vai chamar Boa Nova. Foi assim. E, portanto, todos concordaram. Foi aprovado por aclamação. Foi aprovado. Então, sim senhora, então vamos começar, e então, acho que um dia ou dois depois, apareceu o emissorzito, apareceu a mesa de montagem pequenininha, talvez ainda a conhecesse. Conheci. E fomos ali para o prédio do Areias. Para o prédio do Areias, no quinto andar, se a memória não me falha. É, exatamente. E aí, foi aí que tudo começou. Portanto, eu confesso que não era a pessoa certa para ter esta conversa consigo, porque isto também me emociona a mim, porque já passaram muitos anos, e depois porque foram momentos de imensa felicidade. E quase sem nada. Hoje fazer rádio é extremamente fácil. Na altura era preciso andar literalmente com a casa às costas. E recordo-me perfeitamente da primeira vez que falei na rádio, nesse tal prédio Areias, num sóbrio dia à noite. E logo alguém disse ao meu lado, este tem jeito, e daí para cá foi o que se sabe. A Rádio Boa Nova tem a sua assinatura. E daí para cá também lhe deu a oportunidade de conviver com uma imensidão de jovens aqui em Oliveira do Hospital. Tem a consciência de que, além de uma rádio, praticamente formou-se uma escola. Sim. Felizmente, isso aconteceu. A rádio foi uma... Como é que eu ia dizer? Foi um chamar. Um chamar de gente nova. Gente nova, excepcional. Digo já, excepcional. Gente nova com quem gostei muito de contactar e de conviver. Tivemos convívios excepcionais mesmo, maravilhosos, porque havia eu nem lhe chamo amizade, era mais que amizade, porque era a amizade e das pessoas. Eu era o mais velho, evidente. Era o senhor, nosso, era o nosso mentor, não é? Não, e cada vez estava tal e qual como hoje, com a tal barba branca, já tem gente que eu conheço, e era, chegava o doutor Tavares, que nunca víamos de uma forma, nós não nos amedrontávamos consigo, nós dávamos bem consigo. E o senhor connosco ia-nos buscar comida quando a gente ficava lá tarde e noites a trabalhar, ia-nos buscar aos campos de futebol quando a gente estava encharcado, ia-nos carregar as baterias e as antenas para nós fazermos as reportagens. Nós tinha um bocadinho esse talento de se misturar connosco, não é? Não, foi um período excepcional. E excepcional até por causa dos meios que a gente tinha. Meios próprios feitos por nós, por António Dias. O António Dias fazia o emissorzito para a gente transmitir a missa da Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, que dava. Transmitir o programa que a gente fazia em Nogueira, fazia ali. Claro. Que levava a antena para montar no campo todos os domingos. É verdade. Para transmitir os relatos. E então, quando chegou à altura de. E foi uma expansão que a rádio teve, graças a, enfim, às pessoas que nessa altura se dedicavam, o senhor também, que apareceram, não, o Baila, que apareceu, o Albino, para o futebol. E, portanto, aí foi um, como é que eu ia dizer, foi uma seta, sim, que a rádio teve. É? Foi o futebol, o desporto. O desporto foi sempre o problema desta rádio. Fizeram-se programas excepcionais. Não só no relato, como depois mais tarde com os programas em que havia os comentários e isto e aquilo. Tudo. Foi um período excepcional. A mudança para as antigas instalações da escola primária, onde hoje é a Casa da Cultura. Exatamente. O que nós passávamos ali juntos. E aí as condições começaram a melhorar. Sim, já tínhamos um estúdio de gravação, um estúdio de emissão. Já tínhamos uma recepção. Já, sim, senhor. As coisas melhoraram bastante. Tudo isto porque Fonseca Tavares liderou um projeto que foi, que hoje já assinala 25 anos de vida, a Rádio Boa Nova. Deixe-me provocá-lo assim. É um dos feitos da sua vida. Sim, é. Embora também tenha mais dois ou três que com muito orgulho. Não é isso que eu estou a tentar dizer, naturalmente que terá. O que eu estou a dizer é que claramente tem noção de que a Rádio Boa Nova é um pilar que colocou aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, que hoje ultrapassa as barreiras do Conselho e que naturalmente teve uma importância social fantástica. É preciso ter em conta que, não sei se se recorda, mas nós chegávamos a ter 20 e 30 pessoas em fila no Prédio Areias para um passatempo da rádio. Quer dizer, isto era uma autêntica revolução. Hoje parece uma coisa banal, mas que era para oferecer um single, para oferecer um disco de single, exatamente. E estavam 20 pessoas nas escadas. Aliás, o elevador avariava com frequência, com frequência mesmo. Mas disse, não sou a pessoa indicada para conversar consigo sobre isto, porque misturo a emoção com a razão e a conversa acaba por perder alguma qualidade. Eu por acaso, quer dizer, eu nessa altura que o Padre Sertório apareceu, eu até disse ao Padre Sertório, olha, eu tenho um problema, que eu já fui abordado por umas pessoas para exatamente fazermos o mesmo. E sendo assim, eu não posso fugir. Portanto, agora resta-me conversar com as outras pessoas e dizer-lhes, meus amigos, olha, eu tive que optar, portanto, fiz essa opção e agora só vos peço uma coisa, como isso aconteceu mesmo, não façam. Vamos fazer nós. Se quiserem, juntem-se a nós. E um deles juntou-se a nós. Vamos partilhar aqui com o nosso auditório uma história que eu já não tenho bem presente, mas há um célebre dia em que o Fonseca Tavares, o médico veterinário, se vestiu mais ou menos de maluquinho para salvar, passa a expressão, a Rádio Boa Nova. É verdade. Nós estávamos a caminhar para arranjar o projeto que teríamos que apresentar no Ministério, ao lado das comunicações, e já estávamos um bocadinho atrasados. E, portanto, eu recorri, no Porto, como sempre, a Equinorte, salva a publicidade. Naturalmente. E o engenheiro então disse, já está tudo combinado com um fulano, que por acaso até é médico, e ele juntou, fez um escritório, tem lá umas pessoas, enfim, que fazem esses documentos todos, organizam isso, esses projetos e tal. Sim, senhor, onde é que é a direção? É tal rua assim, perto do Hospital Miguel Lombarda. E eu desloquei-me então da casa do engenheiro, da casa comercial do engenheiro, e fui então lá direito ao hospital. Fiz-me um bocado de confusão, era perto, a rua era perto do hospital, mas eu fui direitinho ao hospital, como o senhor era médico, bem, pertence ao hospital. E eu cheguei ao hospital e comecei, de facto, a ver umas pessoas, uns camaradas, assim, um bocadinho esquisitos no andar, na maneira de ser, mas entrei e cheguei à recepção do hospital e perguntei por o doutor, e por acaso não me recordo até o nome agora. Ele disse, olha, ele não funciona cá, não trabalha cá, esse médico. Não, a mim disseram-me que sim, é assim e tal. Não, não, então, mas eu tenho, posso telefonar, pode telefonar à vontade. E eu entrei na secretaria, agarrei no telefone, a telefonar ao engenheiro, fui depois para outro gabinete à procura do doutor, deixaram-me no hospital. Eu hoje recordando isso, de facto, quer dizer, deixaram-me fazer tudo e percorrer tudo aquilo que eu queria. Portanto, é assim, entrou ali um senhor maluquinho, deixa fazer o homem o que quiser e tal. Bom, e eu a certa altura, de facto, resolvi e disse, eu não estou em minha casa. Eu disse, eu não estou em minha casa, há aqui um engano muito grande. Esta casa não é minha. E então resolvi agarrar outra vez a minha velhinha 4L e ir ter com o engenheiro. E disse-lhe, opa, mas afinal o médico não trabalha no hospital. Opa, isso é um hospital de malucos. Então eu já passei por maluco. Já deixaram-me fazer tudo e mais alguma coisa e tal. Então que é na rua ao lado. Opa, pronto. Eu então lá fui por a rua ao lado e lá dei conta então do tal escritório montado por um médico. Mas foi uma cena, foram momentos engraçados. Muito bem. Vamos conferir mais alguns episódios da sua vida. O tempo está a fugir-nos, acontece sempre assim em rádio, e ainda tenho uma série de coisas que eu gostava de conferir consigo. Como é que a política se meteu consigo? É um bocadinho difícil de explicar. Vamos então tentar explicar telegraficamente, que é para tornar a coisa simples. Olha, o Partido Social Democrata, quando, antes de estar implantado em Oliveira, uma pessoa veio à minha casa, que o trouxe a encomenda de Coimbra, e pouca gente até sabe disso, já cá não estão, nenhum deles cá está. Uma senhora me disse-me assim, o meu filho, Zé, trouxe este problema de Coimbra, você avança? E eu fiquei espantado, eu disse, não, neste momento não. Eu aguardo, neste momento não avanço com nada. Peço-lhe muita desculpa, mas não avanço. E houve alguém que avançasse, que avançou, pronto. E houve o primeiro núcleo do partido. E, entretanto, vieram ter comigo, e eu, pronto. E depois avançou. Custou-lhe muito ter perdido as eleições para César Oliveira na lista de António Simões Saraiva? Foi um período, eu nem sei como é que explicar esse período. Eu, nessa altura, vieram ter comigo. Foi um período mau. Para mim, foi um período muito mau. Foi muito mau. Para mim, muito mau para a família. Eu recordo-me que, na altura, abandonou tudo. Tudo. Eu abandonei tudo. E pediram muito. Em prol daquele projeto. Foi. Pediram muito. E eu, aí, tive que abandonar o lugar do médico veterinário municipal. Trabalhava também, na altura, já no Matador Regional da Beira Serra, se a memória não me falha. Não, não. Ou trabalhou só depois? Não, só depois. Só depois. E tinha outras funções também, mas custou muito. Mas, enfim, disse que sim. Ficou magoado com o Oliveira do Hospital? Não, não, nada, nada. E com a política? Também não, também não. Continua a ser do Partido Social Democrata? Sim, tive períodos que não. Teve períodos que não, mas hoje voltou. Não. Tive um período até que entreguei o cartão, que depois fui receber. Há pouco falava que, além da Rádio Boa Nova, tinha outros feitos na vida que eu gostava de recordar. Quer partilhar connosco? Olha, um período muito engraçado da formação da cooperativa, da Agrobeira, por exemplo. Muito engraçado. E algo que recordo com saudade. Com saudade, com o engenheiro Nuno Vaz Pato, que já cá não está entre nós. Muito engraçado. E o que está hoje foi do nosso tempo. O próprio partido também. Mas a rádio e outras coisas, não há coisas que não valem a pena. Vamos então pedir-lhe uma pincelada. Como é que olha para o Conselho de Oliveira do Hospital? O Oliveira tem evoluído bastante. Eu acho que sim, tem evoluído. Confia no futuro? Eu suponho que sim. As pessoas de Oliveira são hoje notamos que vem muita gente, há muita gente de fora em Oliveira e muita gente empreendedora. Fez muita coisa em Oliveira. Há que manter. Não sei, o período é um bocado mau em que nós vivemos, mas eu estou confiante. Estou confiante. E temos tido pessoas com muita mesmo vontade de que isto ande mesmo para a frente. Infelizmente, na minha perspectiva, o que tem sido mau em Oliveira são os acessos. Isso é verdade. Infelizmente. Nunca mais temos os acessos que todos achamos que merecemos. E isso também tem tido influência, enfim, no crescer de Oliveira. Julgo eu. Vamos ainda fazer mais duas ou três notas sobre a sua vida pessoal. Os seus pais estavam em Coimbra, chegaram a regressar ao Conselho de Oliveira do Hospital ou não? Sim, sim, vieram logo a seguir para voltar, regressaram outra vez a Lagares da Beira. Quando os miúdos já estavam crescidos, seu trabalho estava acabado por lá. Sim, sim. Confia na continuidade do clã familiar? Isto é, acha que foi uma continuidade do que os seus pais fizeram e agora, no seio da sua família, aqueles que o vão seguir vão dar continuidade ao que também fez? Eu espero que sim. Eu dou graças muito. Infelizmente, nós não tivemos filhos naturais. Eu estava a evitar abordar esse tema porque achava que não devia fazer, a não ser que fosse de sua iniciativa. Não, mas eu não tenho problema nenhum em abordar isso. Infelizmente, constituímos uma família excepcional. Graças a Deus. Tenho um filho maravilhoso. Por falar em graças a Deus, a religião cristã, a igreja, também foi algo que esteve sempre presente na sua vida? Sempre, sempre, sempre. Acredita em Deus? Ah, sim. E como acredita em Deus? Acredita na vida, acredita nos homens e no mundo? Como é que olha para o mundo nos dias de hoje? É um bocado apreensivo. Porque? Porque as pessoas estão-se a afastar de determinados... Eu até vou um bocadinho mais longe, em determinados princípios, determinadas ordens. Há uma falta de ordem neste mundo. Eu não sei, é a ordem e é o seguinte, quer dizer, eu até nem sei como é que é explicar. As pessoas hoje, é um voar, não acordam, não, parece que não têm um caminho, andam assim no ar e depois a certa altura caem numa realidade e dizem, pá, não pode ser. O que nos aconteceu a nós? O que aconteceu ao país? Estamos a finalizar a nossa conversa, e que conversa! Posso perguntar-lhe se tem um livro que tenha marcado a sua vida? Ou um autor? Não. E música? Tem alguma música que tenha marcado a sua vida? Isso. Eu de música... Como é que eu ia dizer? Deixe-me ter consigo. Conseguia viver sem música? Não. Talvez seja mais fácil assim. Não. Eu vivo a música. E vivo a música. Qualquer música. Eu vivo a música tradicional. Vivo a música... A música, digamos, banal. Não é? A canção, enfim, mas canção, enfim, com uma certa... É que nos faz bem. Sim. E a clássica, a chamada clássica. A contemporânea ou moderna já não vou. Houve música todos os dias? Todos os dias. Todos e ainda dias. Houve rádio todos os dias? Todos os dias. Levante-me com a rádio. Eu posso dizer o seguinte, eu sempre dormi muito pouco, vamos lá agora, assim um bocadinho. Nunca foi muito dado a passar muitas horas? Não, às seis da manhã, e meia da manhã, eu estou com os escutadores a ouvir a rádio. Como é que um dia lá longe, gostava que o recordassem? Não sei, vai ser difícil, é difícil. Oh, recordasse-me, olha, apareceu aqui um indivíduo que se chamava fulano, assim, assim, e, olha, teve cá tantos anos, nasceu em Lagares, viveu em Oliveira do Hospital, e desapareceu aos 90, ou 90 e tal, ou mais. Pronto, ou isso, e pronto, mais nada. Foi uma boa pessoa, foi uma pessoa, bom, umas coisas boas, outras coisas más, pronto, passou. Fonseca Tavares, 77 anos, médico veterinário aposentado, fundador da Rádio Boa Nova, antes de o deixar ir embora, deixe-me dizer-lhe assim. Muito obrigado por ter feito a Rádio Boa Nova. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Sempre ao sábado, a contagem vai continuar até a final de 2011. Estamos a dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos no Conselho de Oliveira do Hospital. Este é um programa com assinatura da direção da Rádio Boa Nova. Está integrado nas comemorações dos 25 anos desta estação emissora. Voltamos para a semana. Obrigado pela preferência. De Oliveira do Hospital para todo o mundo.